Caixeiro 54, capítulo 30. A descendência de Satã. A senhora MacLeod e os dois filhos foram morar com a mulher de Evan Lindsay. E com a saída dos irmãos MacLeod com a milícia, assim como de Gordy Chisholm e os seus dois filhos mais velhos, o congestionamento na casa grande diminuiu bastante. Mas estava longe de ser o suficiente, refletiu Brianna, tendo em linha de conta que a senhora Chisholm permaneceu. O problema não era propriamente a senhora Chisholm. O problema eram os seus 5 filhos pequenos, todos rapazes, e a quem a senhora Bug se referia coletivamente como a descendência de Satã. A senhora Chisholm, talvez compreensivelmente, opunha-se a essa terminologia, embora os outros habitantes da casa fossem menos diretos do que a senhora Bug em declarar a sua opinião, havia uma notável unanimidade entre eles. Os rapazes gêmeos com 3 anos causavam esse efeito, pensou Brianna, olhando para Jamie com alguma apreensão ao visualizar o futuro. De momento, ele não dava sinais de vir a ser um potencial furacão, estando quase a dormir no tapete de retalhos do gabinete de Jamie, para onde Brianna se retirara, na vã esperança de 15 minutos de breve solidão para escrever. O respeitinho que tinham a Jamie era suficiente para manter os diabinhos afastados deste aposento, a maior parte das vezes. A senhora Bug informara Thomas, de 8 anos, Anthony, de 6 anos, e Toby Chisholm, de 5, que a senhora Fraser era uma feiticeira famosa, uma dama branca, que certamente os transformaria em sapos num instante, e não seria uma perda muito grande para a sociedade, deu ela a entender, caso estragassem alguma coisa no consultório. Isso não os manteve afastados de lá, bem pelo contrário, ficaram fascinados. Mas até ao momento impediram-os de estragar muita coisa. Os apetrechos de Jamie para escrever estavam ao alcance da mão na escrivaninha. Uma cabaça oca, bem tapada, com uma grande bolota, uma jarra de cerâmica com penas de peru cuidadosamente afiadas ao lado. A maternidade ensinara Brianna a usufruir dos momentos aleatórios. Ela aproveitou este pegando numa pena e abrindo o pequeno diário onde anotava o que considerava serem observações particulares. Ontem à noite sonhei que estava a fazer sabão. Nunca tinha feito sabão, mas andei a esfregar o chão ontem e o cheiro do sabão ainda estava nas minhas mãos quando me fui deitar. É um cheiro desagradável, algo entre ácido e cinzas, com um leve e horrível fedor a banha de porco, parecido com algo morto há muito tempo. Eu estava a despejar água numa chaleira de cinzas de madeira para fazer lexívia, e a água transformava-se em lexívia assim que eu a despejava. Grandes nuvens de fumo tóxico elevavam-se da chaleira, e o fumo era amarelo. O pá trouxe-me uma grande tigela de sebo para misturar com a lexívia, e havia dedos de bebê dentro da tigela. Não me lembro de achar aquilo estranho na altura. Brianna tentara ignorar uma série de barulhos estrondosos no andar de cima, parecendo que várias pessoas estavam a pular em cima de uma cama. Estes barulhos cessaram abruptamente. Depois ouviu-se um grito lancinante imediatamente, que por sua vez foi seguido por uma sonora estalada e logo a seguir mais gritos em diferentes frequências. Ela encolheu-se e fechou os olhos com força, retraindo-se, e quando os sons do conflito se expandiram ainda mais, após um momento ouviu-se um tremendo estrépito a descer as escadas. Deitando um olhar a Jamie, que acordara com o barulho, mas não parecia assustado, meu Deus, ele estava a acostumar-se, pensou ela. Brie colocou a pena sobre a mesa e levantou-se a suspirar. O Sr. Bug estava lá para gerir a propriedade e os animais, bem como para repelir ameaças físicas. O Sr. Wemyss estava lá para cortar lenha, ir buscar água e, de um modo geral, manter o funcionamento da casa. Mas o Sr. Bug era calmo. O Sr. Wemyss, tímido. Jamie deixara Brianna formalmente no comando. Ela era, portanto, o tribunal de recurso e a juíza em todos os conflitos. A dona da casa, poder-se-ia dizer. A dona da casa abriu a porta do gabinete com o safanão e olhou furiosamente para o tropel de gente. A senhora Bug, com o rosto vermelho, como sempre, ia extravasar acusações. A senhora Kisholm, a mesma coisa, a transbordar de afronta maternal. A pequena senhora Eberfeldy, da cor de uma berinjela, agarrava a filha de 2 anos, Ruth, protetoramente ao peito. Tony e Toby Kisholm, ambos lavados em lágrimas e ranhosos. Toby tinha uma marca vermelha na face de ter levado uma estalada. O cabelinho ralo da pequenina Ruth parecia estranhamente mais curto de um lado do que do outro. E todos começaram a falar ao mesmo tempo. Selvagens, peles vermelhas, o lindo cabelo da minha filha. Foi ela que começou. Ousou bater no meu filho? Nós só estávamos a brincar aos scalps, senhora. E faz um grande buraco no meu colchão de penas, o diabrete. Veja só o que ela fez, a velha bruxa malvada. Veja só o que eles fizeram. Veja, minha senhora, trata-se apenas... Brianna saiu para o corredor e bateu com a porta atrás de si. Era uma porta sólida e o estrondo resultante acabou temporariamente com a gritaria. Do outro lado, Jamie começou a chorar, mas ela ignorou-o na altura. Respirou fundo, preparada para entrar na discussão. Mas depois pensou melhor. Não podia pensar em enfrentar a interminável disputa que se seguiria se ela lidasse com eles como um grupo. Dividir e conquistar era a única saída. Eu estou a escrever, declarou ela, olhando com os olhos semicerrados de um rosto para o outro. Algo importante. A senhora Eberfeldy pareceu impressionada. A senhora Kisholm, insultada. A senhora Bug, perplexa. Ela fez um sinal com a cabeça friamente a cada uma delas. Falarei com cada uma das senhoras sobre isto mais tarde. Está bem? Abriu a porta, entrou e fechou-a delicadamente diante dos 3 rostos de olhos esbugalhados. Depois encostou-se à porta, fechou os olhos e soltou o ar que estivera a suster. Fez-se silêncio do outro lado da porta. Depois um distinto hum da senhora Kisholm em sinal de desprezo e o ruído de passos afastarem-se. Um par subiu as escadas, outro foi para a cozinha e um passo mais pesado dirigiu-se ao consultório do outro lado do corredor. Pequenas passadas apressadas atravessaram a porta da frente, anunciando a fuga de Tony e Toby. Jamie parou de chorar ao vê-la e começou a chuchar o dedo. Espero que a senhora Kisholm não perceba nada de ervas, disse ela ao filho num murmúrio. Tenho a certeza de que a avó guarda lá venenos. Ainda bem que a mãe tinha levado o estojo de serras e bisturis com ela. Manteve-se quieta durante um momento a ouvir. Nenhum barulho de vidros a partir-se. Talvez a senhora Kisholm tenha entrado no consultório apenas para evitar a senhora Eberfeldy e a senhora Bug. Brianna deixou-se afundar na cadeira de espaldar direito, junto à pequena mesa que seu pai usava como escrivaninha. Ou talvez a senhora Kisholm estivesse à espera ali fora para apanhar Brianna e forçá-la a ouvir as suas próprias reclamações assim que as outras tivessem desaparecido da vista. Jamie agora estava deitado de costas com os pés no ar, a esmagar com prazer um pedaço de pão que encontrara algures. O diário de Brianna caíra ao chão. Ao ouvir a senhora Kishon sair do consultório, apressou-se a pegar na pena e com a outra mão agarrou um dos livros de contabilidade da pilha que estava na mesa. A porta abriu-se alguns centímetros. Houve um momento de silêncio, durante o qual ela inclinou a cabeça, franzindo a testa numa concentração exagerada sobre a folha à sua frente, rabiscando com uma pena seca. A porta fechou-se novamente. Cabra, disse ela num sussurro. Jamie fez um som interrogativo e ela olhou para ele. Tu não ouviste isto, está bem? Jamie fez um barulho de concordância e enfiou o remanescente pão empapado na narina esquerda. Ela fez um movimento instintivo para lhe tirar, depois estacou. Não estava com disposição para mais nenhum conflito naquela manhã, nem tampouco naquela tarde. Bateu com a pena preta pensativamente na folha do livro. Teria de fazer alguma coisa e rápido. A senhora Kisholm podia ter encontrado a boladona e ela sabia que a senhora Bug tinha uma machadinha. A senhora Kisholm tinha a vantagem em peso, altura e alcance. Mas Brianna, pessoalmente, apostava na senhora Bug em termos de ardil e traição. Quanto à pobre senhora Aberfeldy, ela seria atingida no fogo cruzado, perfurada com tiroteio verbal. A pequena Ruth provavelmente ficaria careca como um ovo ao fim de mais uma semana. O seu pai teria resolvido a disputa com desenvoltura, charme e autoridade masculina. Ela riu-se só de pensar. Venha cá, diria ele a uma. E ela enroscar-se-ia a seus pés a ronronar como o Adso. Vá-se lá embora, diria ele a outra. E ela ir-se-ia embora num ápice para a cozinha e preparar-lhe-ia um prato de queques fofos. A sua mãe teria aproveitado a primeira desculpa para se escapulir da casa, tratar de um paciente distante ou colher ervas medicinais, deixando-as sozinhas a discutir. Regressando somente quando um estado de calmaria tivesse sido instaurado, Brianna não deixara de perceber a expressão de alívio no rosto da sua mãe quando montou a égua, ou o olhar ligeiramente culpado que lhe lançou. De qualquer forma, nenhuma dessas estratégias funcionaria para ela, embora o desejo de agarrar Jamie e de fugir para as montanhas fosse muito forte. Pela centésima vez, desde que os homens tinham partido, ela desejou ter podido ir com eles. Conseguia imaginar o volume de um cavalo movendo-se sob ela, o ar puro, límpido nos seus pulmões, e Roger a cavalgar a seu lado, o sol refletindo-se no seu cabelo escuro e uma aventura desconhecida a ser enfrentada em conjunto, algures mais à frente. Sentia a sua falta com uma dor profunda, como um ferimento no osso. Por quanto tempo ficaria ele longe se realmente estalasse uma guerra? Afastou esse pensamento, não querendo ver o pensamento seguinte de que, se realmente houvesse conflito, havia a possibilidade, ainda que fraca, de que ele voltasse doente ou ferido, ou que não voltasse até. Não vai chegar a isso, disse ela firmemente em voz alta. Estarão de volta numa ou duas semanas. Houve um estrépito quando uma rajada de chuva gelada atingiu a janela. O tempo estava a arrefecer. Nevaria antes do anoitecer. Estremeceu, ajeitando o chale à volta dos ombros, e olhou para Jamie para ver se ele estava bem agasalhado. Jamie tinha o babeiro enrolado na cintura. A fralda estava, obviamente, molhada e tinha um pé descalço, sem meia. Ele nem parecia notar, absorto, a balbuciar uma música aos dedos dos pés, preguiçosamente fletidos acima da sua cabeça. Ela olhou cética, mas ele parecia bastante feliz e o braseiro, ao canto, estava de facto a dar algum calor. Muito bem, disse ela e suspirou. Tinha Jamie e ponto final. Assim sendo, o problema era encontrar um meio para lidar com as três fúrias antes que a enlouquecessem ou se matassem com o rolo da massa ou agulhas de tricô. Lógica, disse ela a Jamie, assentando-se muito direita na cadeira e apontando a pena para ele. Tem de haver uma maneira lógica. É como aquele problema em que tu tens de atravessar um rio de canoa com um canibal, um missionário e um bode. Tenho de pensar acerca disto. Jamie tentou levar o pé à boca suja de migalhas de pão, apesar da evidente falta de lógica nesta operação. Saíste ao teu pai, disse-lhe ela resignada. Devolveu a pena à jarra e começou a fechar o livro de contabilidade, mas parou de repente atraída pelas anotações escritas. A visão da caligrafia rabiscada, característica de Jamie, ainda lhe causava uma leve emoção, fazendo-a lembrar a primeira vez em que a vira, num antigo documento de transmissão de propriedade, a tinta castanho clara, desbotada pelo tempo. Esta tinta fora castanho clara desde o início, mas agora escurecera. A mistura ferrogálica, atingindo a sua típica cor preto-azulada, com a exposição ao ar há um ou dois dias. Não era propriamente um livro de contabilidade, apercebeu-se, mas um livro de registros, onde eram anotadas as atividades diárias da propriedade. 16 de julho. Recebidos 6 leitõezinhos do pastor Gottfried, em troca de 2 garrafas de vinho moscatel e um machado. Coloquei-os no estábulo até crescerem o suficiente para se alimentarem convenientemente. 17 de julho. Uma das colmeias começou a enxamear à tarde e entrou no estábulo. A minha mulher, felizmente, recapturou o enxame que guardou numa leiteira vazia. Ela diz que o Ronnie Sinclair lhe deve fazer uma nova. 18 de julho. Carta da minha tia a pedir conselho sobre a serraria em Grinders Creek. Respondi-lhe a dizer que irei até lá inspecionar a situação ainda este mês. Carta enviada com o R. Sinclair, que vai a Cross Creek com uma carga de 22 barris, dos quais devo receber metade do seu lucro para pagamento da dívida em ferramentas de sapateiro. Negociei a dedução do custo de uma nova leiteira dessa quantia.